E quem tiver alguém aí do coração, tá ligado? Mentaliza agora, mano. Sempre tem. Na favela sempre tem. Coração Silenciosa, parte 2. Sonhos todos suíços e planos interrompidos. O coração não bate, não funciona o raciocínio. Curiosos se aproximam, o corpo não reage. Antes fosse um pesadelo e não fosse verdade. Mas uma mãe que chora abraçado com seu filho. Eu me ponho no lugar, e se fosse comigo? Uma arma e uma moto e sirenes de polícia. Reportagem, rabecão e uma família destruída. Lágrimas de ódio, de dor e desespero. Mas um caixão com torre, despedidas, um enterro. Sempre o mesmo cenário, favela, periferia. E ladrão aperta e stop antes da vida bandida. Pois o tempo se passa e a saudade só aumenta. Na alma cicatrizes de uma perca violenta. Eternizado na memória em quem te ama de verdade. Põe o seu coração, silencioso como forma de homenagem. Sorriso, sem você eu não vivo. Saudade machuca, vida injusta tirou você de mim. Queria te dar o último abraço quando olho seu retrato. Minhas lágrimas transbordam em orações silenciosas. Vento frio. Acordei de madrugada, insônia me comove. Traz a ver de vários passos, mano, tico. Considerado na quebrada, sua vida foi tirada da base da pancada. PM te mataram por pura maldade. Te espancaram, torturaram, requisitos de crueldade. Cinco filhos sem pai, e a verdade nua e crua. Que os gambeques te mataram, vocês são um prato lá na rua. 10 minutos eu estava conversando com você. Escutei os estampidos e corri logo pra ver. Tava lá o catito agonizando no chão. Nunca esqueci dessa cena, esteja em paz, meu irmão. Finado Carlinhos, foram altas aventuras. O corpo se vai, mas a saudade continua. Quem matou você, não lembrou da sua família. Atirou nas costas e apelou pra covardia. Tantos fatos, tantas mortes eu já presenciei. O meu povo dizimado nessa terra sem lei. Deus console as mães dessa pátria. Mãe gentil que perderam seus filhos nessa injusta guerra civil. Lembrando seu sorriso, sem você eu não vivo. Saudade machuca, vida injusta tirou você de mim. Queria te dar o último abraço quando olho seu retrato. Minhas lágrimas transbordam, corações silenciosas. Lembranças torturam, machucam o coração. Quando eu lembro de você ali sangrando e tirado no chão. 14 tiros de pistola ceifaram sua vida. E me fez derramar diversas lágrimas. Sua partida com seu caixão descendo a 7 palmos. Enterrado com você foi seu sorriso. Fato lamentável, porra caralho. Como eu queria poder voltar no tempo e evitar esse momento que nos faz chorar, nos faz pensar, nos faz sentir revolta. De saber que não há nada, te trago você de volta. Senhor, eu te agradeço pela vida, pela inspiração, mas guarda meus irmãos desse extremo louco, longo cão. De coração eu te peço do fervor, alivia o sofrimento, ou acaba logo com essa dor. E por favor, faça os manos entender que no jogo da vida aquele que mata também vai morrer lentamente, porque esse é o processo. Uma de ilusão, sem paz, sem glória, sem sucesso. E no puxar do cão a sua vida é condenada. E Paulinho, meu parceiro, você faz falta na quebrada. Sem você eu não vivo. Saudade machuca, vida injusta tirou você de mim. Queria te dar o último abraço quando olho seu retrato. Minhas lágrimas transbordam, corações silenciosas. Lembrando teu sorriso, sem você eu não vivo. Saudade machuca, vida injusta. Muito obrigado, rapaziada. Sem palavra. Muito obrigado.